tiver batido e batuque na cor. Salve mestre Berequê de carimbó que no cimbo canto. Carimbó de arraial, de pau e cola tradicional. O mano praiano rural, carimba meu mano, carimbó real. É carimbó na tristeza, carimbó na alegria, e carimbó na saudade, carimbó na folia, carimbó na Amazônia. É carimbó na tristeza, carimbó na alegria, carimbó na saudade, carimbó na folia, carimbó na Amazônia, carimbó.